Bom, José de Souza, ele é professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, dirigiu o IPEA até recentemente. Ele foi personagem de uma das entrevistas de maior repercussão do programa Brasilianas na TV Brasil, com o livro A Tolice da Inteligência Brasileira, questionando as interpretações dos principais brasilianistas. E agora lança um livro de batalha mesmo aí, analisando, o título é Radiografia do Golpe, lançado pela editora Leia. Você explica um pouquinho a natureza desse livro, que parece mais um livro de luta, em comparação com a sua produção. No fundo, um livro leva ao outro, né? Mas quer dizer, eu deixei, quer dizer, eu achei importante o outro livro para tentar mostrar uma coisa que não é muito óbvia, que é a relação de como as ideias montam e justificam o mundo, né? E aí eu tentei reconstruir o que eu acho que é a ideologia nacional, que pega tanto, quer dizer, que é uma ideologia extremamente conservadora, tem a ver com a demonização do Estado, a idealização do mercado, ou seja, né, tem a ver com você usar seletivamente a corrupção como se ela fosse coisa de funcionário público, como até poucos anos a lei era tornar invisível, né, a corrupção verdadeira, porque, no fundo, o tema da corrupção, né, nos faz de imbecis já há um século, exatamente por conta disso, porque ninguém define o que é, né? E aí a ciência entre nós definiu a corrupção como algo como fosse atributo do Estado, Sendo né? que o corruptor sempre é o Sempre é o mercado, né? E o mercado, se você for definir a corrupção como enganar o outro, né? Então, o mercado engana, né, a sociedade como um todo, quando ela compra o Congresso, né, por exemplo, para que você nunca possa passar leis que possam taxar os ricos, o Estado fica pobre, porque, quer dizer, os ricos ficam cada vez mais ricos, quem tem dinheiro são os ricos, e os ricos não são taxados, né, quer dizer, porque você já comprou a política para que isso aconteça, né? E aí, se você não pode taxar os ricos, então você tem que pedir emprestado esse dinheiro do ricos, que é quem tem dinheiro. Essa é a crise fiscal, essa é a raiz da crise fiscal, que é entendido de um modo completamente distinto, como se fosse você cortar a educação e saúde dos pobres A dívida pública, e da população, né? Ou seja, isso é corrupção, né? Isso é enganar sistematicamente o público, distorcer sistematicamente o público, porque essa elite econômica, que é a mandante do golpe, não é vista como tal, ela é invisibilizada, né? Porque ela tem esses dois braços empíricos dela, que é um, o Congresso como comprada, ela compra diretamente via financiamento privado, e o outro braço é a mídia. A mídia, quer dizer, você sabe disso muito melhor do que eu, ela é ao mesmo tempo comprada por negócios, propaganda, etc., mas ela faz parte dessa elite, né? Esse é o ponto, porque, por exemplo, o que nós temos como início desse golpe foi a quebra do antigo compromisso que foi feito, um compromisso que vem desde 88, que foi atualizado pelos governos do PT, né? Que, quer dizer, que foi montado, a gente não vai tocar no rentismo, mas a gente vai usar algum dinheiro para redistribuição, né? Essa pequena coisa é intolerável numa sociedade escravocrata como a nossa, né? Quer dizer, quando a bonança das commodities estava encerrando, a presidenta Dilma imaginou certamente de que você iria ter uma nova matriz econômica. Essa matriz econômica tinha que ter um processo de industrialização interno, fortalecimento do mercado interno, né? E tinha que ter o combate ao juro, que é um juro extorsivo, absurdo, né? Que é mera extração Isso. da riqueza de todos para o bolso de meia dúzia. É isso que você tem os juros maiores do planeta inteiro aqui, né? Isso fez com que toda a elite econômica se juntasse contra a presidente. Por quê? Porque o agronegócio, o comércio, a indústria, confiam os seus ganhos a esse mercado financeiro, né, que Quer dizer, drena recursos de todos. em vez da atividade principal ser a que gera o lucro, é a tesouraria dessas empresas que garante o lucro através do Exatamente lucro. isso. Esse é o ponto, Daí né? vira o país do rentismo. Exatamente isso. E aí, então, acho que adquire toda. A realidade é que nós utilizamos no livro, que é você transforma o país inteiro num puteiro, e assim você ganha mais dinheiro. É basicamente isso, né? José, quando a gente pega. Nos Estados Unidos a gente teve essa priorização da parte financeira, uhum. todo esse período aí que vem pós-Nixon aí. É, mas no certo momento, quando explode o mercado, a questão de juros, tudo é tratado de uma outra maneira. É assim, claro. O próprio governo Obama, eles lança programas energéticos uhum. e tudo visando recuperar a atividade produtiva. Uhum. Qual a dificuldade no Brasil? Por exemplo, até algum tempo atrás a gente via lideranças industriais, Paulo Villares, próprio Gerdau. E hoje em dia você não vê mais. O que levou a esse estado de coisa? Foi uma globalização antecipada? O que foi? Eu acho que é uma... Enfim, esse tema acho que é um tema extremamente importante para que especialistas estudem isso mais a fundo, né? Eu acho que houve, quer dizer, obviamente tentou-se montar uma nova matriz econômica com o Lula já, né? Que eu acho que era extremamente importante a partir do... o petróleo não apenas como doença holandesa, mas sim como fundamento de uma indústria naval, fundamento de empregos na Bahia, no Rio de Janeiro, ou seja, né, quer dizer, um desenvolvimento não ficasse restrito a São Paulo. As próprias multinacionais brasileiras que se lançaram ao mundo. Exatamente isso. Né? Ou seja, quer dizer, eu só consigo pensar nisso em termos de uma elite que nunca se acostumou a pensar num projeto nacional que envolvesse outras frações da própria elite, né? E no acordo amplo de classe. Se você imaginar não só a Alemanha, a França, Estados Unidos, Inglaterra, onde houve elites que montaram um planejamento de longo prazo e montam até hoje, mas pense no Japão, na China, etc. Né? Quer dizer, são formas de desenvolvimento. Onde há exploração, mas é algo racional, ou seja, pensado no tempo para que dure, né? Quer dizer, enquanto a gente tem aqui uma elite da rapina de curto prazo, eu quero o meu dinheiro no bolso agora. Ah, tem um pré-sal aí, quer dizer, você não vai montar educação para a população inteira, que a médio prazo iria garantir condições de lucro também para essa mesma elite, mas é uma elite pouco inteligente, ela é de escravos, né? Eu quero o meu agora. Então, mas quando a gente pega parte da história do Brasil aí, o funcionário público teve um papel essencial na criação de modelo de Estado, seja através do Itamaraty, Banco do Brasil, posteriormente BNDES, foram os funcionários públicos que ajudaram a montar Petrobras, projetos de Petrobras e outros. Como que explica hoje uma burocracia pública que está, de um lado, o Ministério Público endossando esse jogo claramente aí, e outras burocracias públicas, Tribunal de Contas e outras, entrando nesse jogo de curto prazo? Onde que se perdeu o fio da meada aí? Eu acho que houve, eu acho que o ponto tem a ver com essa união de todas as elites, né? Quer dizer, por conta dessa, e aí a desconfiança que já existia transformou-se num ódio explícito, né? E transformou-se numa campanha, né? Ou seja, em junho de 2013, a gente tem, e eu tento pôr no livro que é chamado Ovo da Serpente, tem uma distorção sistemática da realidade, de tal modo que manifestações locais e municipais foram montadas para serem federalizadas e atingirem a presidenta. E efetivamente atingiram. Né? E daí a mídia teve esse papel. Aí a partir daí, ou seja, ela construiu, né? Quer dizer, o Jornal Nacional, quando você monta, ela construiu todo o enredo do golpe. Né? Quer dizer, ela construiu o quê? Ela construiu a narrativa do golpe, ou seja, então é o tema que, quer dizer, a corrupção ainda era abstrata, né? Em 2013, quer dizer, vai ser a Lava Jato que vai torná-la concreta, né? De uma forma seletiva, ou seja, como se fosse só o PT, a narrativa, como você muito bem já pôs, de organização que é criminosa, sem abranger os outros partidos, sem abranger os outros níveis da administração, ou seja, extremamente seletivo, montado para produzir certo efeito. Né? E para quê? Para montar uma base social do golpe. Porque se você pensar, esse golpe foi tentado antes com o Mensalão. Isso. Sobre a mesma forma. Né? Ou seja, corrupção seletiva, do nosso inimigo de classe. Não é? Quer dizer, porque aí o que a elite econômica pensa é, eu não quero educação, eu não quero nada para esse povo, eu quero o orçamento do Estado no meu bolso, e eu quero as empresas privadas no meu bolso, e eu quero poder, né, drenar a riqueza de todos para o meu bolso o mais rápido possível. Esse é o projeto dessa elite, basicamente. Né? Mas ele teve que entrar num compromisso forçado para manter a coisa do acordo político. Né? Em junho de 2013, constrói-se a base social do golpe. Né? E é muito interessante a gente ver isso, senão a gente não compreende o golpe. O golpe não é só de figuras, é uma luta de classes ali, né? Tem uma fração conservadora da classe média que estava o quê? Ela estava vendo que a ascensão dos mais pobres, estava implicando o quê? Uma divisão de espaço que antes era exclusiva. E essa classe média é uma classe média escravocrata também. Não é só como a elite, né? Então, a elite. Vamos pegar um ponto aí, tá. Em junho. É, você tinha... Esse movimento ele foi deflagrado por uma rapaziada com visão de esquerda. Movimento Exato. Passe Livre. Verdade. A própria esquerda, na época, quando surgiu até outros movimentos ali, a esquerda tradicional achava que essa molecada vinha... Ou era massa de manobra da direita, ou vinha ocupar o seu espaço aí. Esse pessoal acabou expulso desse espaço também pela falta de visão da esquerda. Claro, né? claro. Quer dizer, você toca num ponto muito importante aí, porque aí você poderia ter... No fundo ali você tinha vários estudantes da periferia que estavam tendo agora a chance de entrar na universidade, que era inclusive a face mais virtuosa da ascensão que tinha acontecido, porque não era só acesso ao consumo, não é só ter mais dinheiro no bolso, aí é incorporação de capital cultural, que é o que importa verdadeiramente, né? Então você estava habilitando classes e frações de classes importantes, né? Quer dizer, para o que importa, que é a redistribuição da riqueza e do poder. Isso é efetivamente importante, né? Mas é claro que o tipo de matriz econômica dos governos anteriores estava montado em quê? Estava montado numa passagem dos excluídos para uma classe trabalhadora precária, ou seja, um emprego de pouco valor, no fundo, né? Quer dizer, que exigia, inclusive, pouco conhecimento incorporado e tal. E essa turma era uma primeira turma que já estava com esse tema da inflação do diploma. E que tipo de emprego eu vou ter? Eu queria, se fosse bem percebido, garantir um aprofundamento do processo. Isso. Uma nova narrativa para o processo, que não houve. Né? Houve uma narrativa marqueteira, a nova classe média, chegamos no papel. Não se faz isso. Né? Quer dizer, a mentira tem perna curta, dava para ser posto, olha, agora, nesses cinco anos a gente vai tentar isso, no próximo a gente vai aprofundar isso e tal, né? Dava para ter montado, inclusive, uma narrativa ali que se perdeu, né? O pentecostalismo foi quem assumiu essa narrativa, né? Então, mas se você pegar as ferramentas, as políticas, com o Pronatec, ProUni e tudo, você tinha as ferramentas. Tinha. Não foi usado. Não foi usado. Quer dizer, a esquerda tem muita culpa nisso. Quer dizer, no livro, quer dizer, eu faço a crítica dessa esquerda que, no fundo, é economicista. Não é o economicismo aí. Se você muda o projeto econômico para de uma forma que seja mais redistributiva, a sociedade, essa é a ideia, vai se modificar automaticamente. Isso é infantil, né? Isso é o marxismo, né? Isso é a vulgata marxismo. Mas foi exatamente isso que estava na mesa, né? Por quê? Porque não tinha uma reflexão sobre o Estado. Isso. Não tinha uma reflexão sobre as lutas corporativas do Estado. Então foi-se ingênuo, de um republicanismo ingênuo o tempo inteiro, né? O que a gente estava conversando antes, nomeações do partido corporativo, etc., que a gente pode entrar e aprofundar a seguir, etc. Não tinha uma leitura sobre a sociedade, ou seja, sobre as lutas de classe que estavam acontecendo, né? Então houve uma leitura da esquerda também, que até hoje é assim. Isso significa o fato da esquerda ser colonizada pelo discurso da direita. A noção do Estado que a esquerda tem, ela é montada por Sérgio Buarque e Raimundo Faulo. Ou seja, que são os pensadores mais conservadores da esquerda. Quer dizer, montaram a demonização do Estado. Né? Entende? Quer dizer, e é uma forma que implica, quer dizer, quanto você privatizar mais, melhor, porque você vai ter menos corrupção, é um argumento ridículo, que significa uma apropriação absurda da riqueza por meia dúzia. Né? Entende? Quer dizer, isso tudo a esquerda comprou e compra até hoje, porque não tem um discurso alternativo a isso. Né? Eu lembro que, num certo momento, alguns pensadores falavam, olha, acabou a fase da inclusão, agora nós precisamos ver pensar o que vai ser a demanda da nova classe média. Mas ficaram achando que ia demorar 5, 10 anos para que isso ocorresse, veio um terremoto. Agora, está ligado, quando a gente pega o fenômeno do ABC, nos anos 70, você teve um período de ascensão social e econômica dos metalúrgicos, todo o período da ditadura, e quando aquele crescimento é interrompido pela crise, que leva àqueles movimentos também de questionamento do regime também. Uhum. Né? Exato. É. Então, você tem, digamos assim, o fato de você ter tido um limite aí ao crescimento já naturalmente levaria a essa reação contra o regime também. Né? É, exato. Quer dizer, veja bem, eu tenho algumas ponderações a esse respeito. Eu não acho que a crise econômica em si produza qualquer coisa. Tá. Entende? Né? Quer dizer, esse é um pensamento em que você imagina. Quer dizer, toda crise econômica ela tem que ser interpretada. 2008 foi. É. A interpretação da crise é que é importante. Tá. Né? Porque ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Né? Então, é a construção disso. E aí não houve isso. Quer dizer, não houve uma hegemonia de uma narrativa que pudesse se contrapor a isso. A mídia percebeu isso, né? E satanicamente, refinadamente, né? Construiu uma narrativa, deu essa narrativa, né? Para a fração da classe média, porque a classe média não é uma coisa só. A classe média ela é muito heterogênea, né? Mas ela tem realmente uma fração expressiva proto-fascista. Proto-fascista, porque aí as pessoas pensam, ah, não, mas isso aqui não é Hitler e tal. Calma, né? Hitler e Mussolini foram realizações radicais do fascismo, né? Mas o fascismo é algo que existe na vida política, ele pode ser aprofundado, né? Quer dizer, qual é o esquema do fascismo? É você utilizar emoções, né? Ódios que não são refletidos, né? Que você dá um canal de expressão pseudo-racional para ele, a imprensa deu isso. Eu fiz uma análise empírica do Jornal Nacional Dia a Dia, em junho, né? E ele constrói isso, ou seja, né? É aquela classe média que reclamava de estar os shopping centers cheios, os aeroportos cheios, uma irritação, mas que não era legítima, né? Então era feita envergonhadamente, a boca pequena, né? O que foi que o Jornal Nacional deu? Deu uma legitimação pseudo-racional dizendo, isso não é irritação sua, né? Isso é você que percebe que o problema do Brasil é a corrupção estatal, ou seja, claro que a ciência entre nós tinha já dito isso, e a mídia fez uma vulgada disso, né? Então, todo brasileiro pensa nesses termos, né? E aí você pode, não, você não é um canalha que não quer que os pobres subam na vida. O contrário, você é um herói da nacionalidade, você pode vestir a camisa amarela, sair com a bandeira, cantar o hino a plenos pulmões. A narrativa foi dada, né? Então, essa fração expressiva da classe média, que havia perdido 4 eleições, né? Agora ela se engaja com a intensidade que não existia antes, né? Ela sai à rua e é vendida como é o povo nas ruas. Né? Agora, e não havia uma contra-narrativa. Pois é, agora a única contra-narrativa possível aí seria da própria presidente da República, que não exerce isso. Não, mas ela não podia exercer, por quê? Porque não foi feito nenhuma. Quer dizer, a mídia entre nós é uma mídia que não. Quer dizer, não há. É uma mídia de país ditatorial. Né? Não há opinião alternativa. Isso não é mídia. Não. Ou seja, não é nenhuma caricatura de mídia, né? Quer dizer, ou seja, então o brasileiro médio realmente não tem um padrão de comparação, né? Quer dizer, em países que têm mídia pública, etc, etc, né? É um absurdo você ter programas como a gente tem, né? Entende? Quer dizer, William Vac e tal, convida 3 pessoas, pensam a mesma coisa, tomando um uísque e tal, para você aplicar. Quer dizer, isso é manipulação pura, né? Entende? Quer dizer, você não informa o seu telespectador, né? Você só pode informar o seu telespectador se você tem 2 opiniões contrárias, para que ele possa montar a dele, né? Então dever-se-ia, né? Quando tivesse sido possível montar uma mídia que fosse democrática, que tivesse outra. E é isso assim. Você já perdeu a luta da mídia, né? Quando você não montou condições para uma mídia democrática entre nós. Não é isso? Isso aí. E aí você. O que foi que aconteceu em junho também, né? Em junho você montou uma narrativa, você montou uma base social que não existia no Mensalão. 2 fatores que foram satanicamente, conscientemente, refletidamente montados e construídos. Eu tento montar isso no livro. Você tem o quê também? Faltava o quê? O líder. Não é isso? Porque uma narrativa é uma ideia intelectual ainda, né? Você tem um líder. Para quê? Você se identificar emocionalmente com ele. O líder é extremamente importante. Alguém que se pudesse contrapor a Lula, né? E aí foi o que Moro foi, né? Como Joaquim Barbosa, você tentou com o Joaquim Barbosa. Exatamente. tentou-se, mas não se conseguiu. Né? É, e em junho houve já o quê? Essa primeira, quer dizer, Moro já foi em 2014 e tal, né? Mas em junho já houve o quê? A cooptação do Partido Corporativo do Poder Judiciário. Né? Partido que tem salários nababescos, privilégios, como você bem sabe, etc, etc, né? E que está montado na reprodução, portanto, desses... É uma casta jurídica, né? São pessoas de vários órgãos, né? Tem uma origem social comum, se sente acima da sociedade, né? É o receptáculo ideal para essa... É, o guardião da moralidade, não é isso? No fundo, você está defendendo privilégios mesquinhos e corporativos, né? E que aí tem o quê? Tem um discurso para penetrar ainda mais na agenda do Estado, sem voto, não é isso? Sem voto. Para montar uma agenda de Estado policial, né? Abolindo as garantias individuais, né? Jogando no lixo, ou seja, uma regressão civilizacional de grandes proporções, não é isso? Para quê? Para aprofundar essa agenda conservadora entre nós. Esse é o grande perigo do golpe agora, né? Isso foi construído também midiaticamente. Lembra do apelo aí à PEC 37, que é uma lei autoritária, absurda, né? Quer dizer, por quê? Porque você elimina o espírito da Constituição de 88 do controle, né? De quem investiga, de quem acusa, isso. etc, etc. Que é o controle democrático, né? A PEC 37 era para quebrar esse controle, né? E houve apoio explícito do Jornal Nacional a isso, ou seja, então você está chamando o Partido Corporativo para depois você ter vazamentos ilegais de toda espécie e tal, né? Foi tudo montado em junho de 2013, né? E aí, por conta disso, é o ovo da serpente. Tá. Sem que a gente perceba isso, né? A gente não percebe essa dimensão simbólica do golpe, de montar um discurso, etc., que foi depois o golpe real, em maio de 2016, foi o mero pretexto. Tá? O dia que ele fez que poderia ter sido de outro modo, tá? Nem foi o golpe sonhado pelos golpistas e tal, se ele tivesse sido melhor, se ele tivesse sido puramente jurídico, né? Mas não foi, etc. Né? Agora, quando a gente pega essa questão da geopolítica internacional, uh-huh. Eu entrevistei recentemente o Jamil Chad, que é o correspondente do Estadão lá em Genebra, tem bom contato com o FBI, cobriu a FIFA, e ele disse que essas manifestações abriram a cabeça aí do FBI, tudo que o Brasil estava pronto para enfrentar os grandes modelos de corrupção. Uhum. Um deles é a questão do petróleo, que já está naquelas espionagens em cima da Dilma. Uhum. E o outro, a questão do futebol e da FIFA, porque aqui o futebol hoje é a base da audiência dos grupos de mídia nacionais. Exatamente. E os grupos de mídia americanos nunca conseguiram entrar nesses mercados por conta das concessões e das regras. E eles achavam que por aqui você poderia... É. Só que a Lava Jato aqui, você tem a cooperação estreita aí da FBI, Departamento de Justiça. Quando entra a FIFA, o Ministério Público Brasileiro deixa de fornecer os dados para os Estados Unidos por conta do pacto com a Globo. Né? Então você cria uma impunidade aí monumental. Claro, né? Claro, claro. Monumental. Claro, claro, claro. Diz aí, como é que você vê a contrarreação a esse estado de coisas aí? Porque, independentemente de todo o aspecto político, o fato de você ter tido... Quando você teve os golpes lá atrás, você tinha Floriano consolidando a República, Getúlio no bojo aí de um movimento nacional, 64, uma corporação militar. Agora você tem um golpe que entra meia dúzia dos políticos mais suspeitos República, claro, sendo endossados por catões que defendem a moralidade. Qual é o desfecho isso, né? Eu acho muito interessante isso, assim, porque, por exemplo, no fundo, eu acho que a classe média é uma classe extremamente importante e ela tem que estar nesse jogo, entende? Quer dizer, porque, por exemplo, se a elite econômica, que é mínima, alguns milhares de famílias que embolsam tudo, não é isso? Mas a classe média que exerce a dominação. Quem é o juiz, quem é o jornalista que escreve, o professor que dá aula e tudo. Ou seja, né, a dominação social é montada pela classe média. Né? E se ela tem uma fração proto-fascista expressiva, ela não é fascista inteira. Quer dizer, esse fascismo você não vai convencer, eu acho. Porque ele encontrou a saída, né, para, enfim, ele encontrou o discurso, ele vai se agarrar nisso, né, Venezuela, lulopetismo, então, essas loucuras todas, né, estereótipos todos. Mas tem uma parte da classe média, eu estou estudando isso em entrevistas agora, né? Que é liberal e que está assustada. Entendeu? Ela foi enganada, ela sabe que foi enganada. É isso. Entende? Esse pessoal está em disputa na FIS, né? E está em disputa política. Entende? E a classe média é fundamental. Né? Entende? Tem uma parte da classe média também, que é enfim, mais de esquerda e tal, para, né? Que é muito minoritária, mas que é muito importante. É, também e tudo, né? Inclusive o papel dos artistas é do mercado, claro, de mídia, né? Claro. Tem uma parte da classe média, o pessoal tem achado muito interessante essa denominação que eu arrumei, quer dizer, porque eu estou vendo agora, assim, em termos políticos, é claro que aí a pesquisa vai aprofundando, a gente vai melhorando isso, eu estou vendo quatro nichos, assim, né? É o proto-fascista, esse que você não convence. Tem uma parte muito importante também, que é esse liberal que está vendo, olha, eu fui enganado aqui, que negócio é esse e tal, claro, não é isso? E tem uma parte que é a parte que tem realmente capital cultural, não é isso? Porque a classe média muito pensa que tem grande capital cultural, e no fundo, como eu estou vendo nas entrevistas, ela ouve a CBN, quando está indo para o trabalho de manhã, e ouve Globo News, quando volta em casa, entende? Quer dizer, meu Deus, com um bombardeio desse, você não tem mais nenhuma capacidade de reflexão sobre qualquer coisa alguma, você tem repetição do mesmo, né? Mas você tem uma classe média que é de alto capital cultural, né? Tem uma parte que é mais de esquerda, né? Mais crítica, etc. E tem uma que eu estou chamando de classe média de Oslo, entende? De Oslo. É o cara que mora aqui em São Paulo, nos Jardins, e aí um amigo dele, né? Quer dizer, ele não vê miséria, só vê riqueza e tal, né? A pobreza é um negócio muito longe, naturalizado, e o cara acha que mora em Oslo, né? E o amigo dele mora em Estocolmo e tal. E o cara tem uma agenda escandinava, né? E aí meio ambiente, coisas importantes, né? Coisas importantes, não estou dizendo que não seja importante. Mas aí aquela questão é de hierarquias, né? Quer dizer, na Suécia, na Dinamarca, não existe miserável. É. Os caras resolveram esse negócio. Então, tem outras agendas que agora tem a... Quer dizer, mas daqui nós temos uma classe média como se fosse num país como a Suécia, né? Como se não houvesse a miséria, como se fosse um dos países mais injustos e miseráveis, né? 70% entre nós não tem privilégio algum, né? E o cara tem essa visão de mundo que é montada também, né? Nessa mídia, uma naturalização e tal. E esse cara também, eu acho um cara que pode ser, nesse instante, olha, confrontado com esse tipo de coisa, né? Então, acho que tem uma luta a que, ser jogada. Inclusive, digamos, esses atentados aí ao direito e tudo, pegam os caras. Claro. Esse cara... Claro. É o mundo dele, é o mundo dos contratos. Que negócio é esse? O que houve agora, e aí eu estou imaginando, é um pouco que a gente estava conversando ontem, né? Porque assim, as pessoas imaginam que o mundo é o mundo dos interesses só, né? E não é. Né? Nós somos seres morais. A gente saibamos disso ou não. A gente tem que justificar as nossas ações. Né? Isso é extremamente importante. Né? E quando você diz, e quando você engana o povo e tal, você vai ser cobrado por isso depois. Né? O que houve foi um negócio assim, né? Eu uso essa metáfora logo no livro. É fácil, todo espectador de filme de gangster sabe, né? É fácil você juntar aventureiro para assaltar um banco, né? E aí o lance, depois você vai dividir o botim. Aí tem traição, morte e tal, uma parada. Aí o sangue vem aí, né? Quando você vai assaltar a soberania popular, é a mesma coisa. Né? É fácil você juntar aventureiros nisso. Mas como é que você vai dividir o botim depois, entendeu? Nós já estamos vendo. A imprensa jogou todo o seu capital de confiança nisso. Foi um negócio absurdo, entendeu? Eu não faria isso se eu fosse, né? Quer dizer, não é inteligente isso, porque isso vai ser cobrado depois, você vai perder o seu mais precioso capital. Ministério da Procuradoria-Geral da República. Claro, o Poder Judiciário entrou nessa e está jogando o seu capital. Isso é capital de vida e morte, né? O sistema político também. Como é que vai rolar esse jogo aí? Entende? Quer dizer, tem capítulos muito interessantes a serem jogados, apesar de muito trágicos, obviamente, né? Agora, você, fundamentalmente, em função, digamos, dessas decisões morais, você acredita, você é otimista em relação ao futuro, mas qual o futuro? O imediato, médio prazo? Pois é, veja bem, eu não sou otimista. Obviamente, o que está acontecendo aí, eu acho que a riqueza vai ser pulverizada, né? Eu acho que vai ter uma festa grande, um negócio, né? Você vai pegar o pré-sal, você vai dividir as notas de riqueza, né? O povo vai ficar muito mais pobre, não é isso? Quer dizer, a gente não vai ter, não tem futuro, etc, etc. Não é isso. Agora, pela primeira vez, eu acho, o jogo da elite entre nós ficou claro. Ficou óbvio. Entende? Esse é um outro componente, né? Entende? Esse componente é interessante, né? Porque a médio prazo já, eu acho, né? Essa coisa vai ficar, ou seja, esse assalto, né? Vai ficar óbvio que foi um assalto, né? E que foi um assalto pelos piores motivos, né? Não teve nada a ver com o combate à corrupção, isso fica óbvio para qualquer pessoa que tenha dois neurônios, né? Que foi uma coisa para assaltar pelos motivos mais torpes e mais mesquinhos, né? É uma criminalização da esquerda, né? Ou seja, uma criminalização de todo pensamento que seja, né, de algum modo, né, para que tenha a ver com o resgate desses esquecidos entre nós. Né? É. E eu acho que a gente abre a possibilidade aí de que, pela primeira vez, inclusive para a esquerda, porque a esquerda é dominada por esse discurso, daí os tiros no pé que ela deu o tempo inteiro, entende? É de quê? De que a gente passa limpo essa herança escravocrata que nos persegue, que a gente repete. Uhum. Sobre o modo pseudo-democrata, né? Uhum. Ou seja, nós hoje em dia somos uma pseudo-democracia, porque quando você não respeita a soberania popular, isso não é uma coisinha pequena, não. Claro. Né? É o que é fundante, a única coisa que é fundante em uma democracia, é a única coisa que deveria ser intocável, entendeu? Porque agora não tem, quer dizer, você vai obedecer uma lei do juiz, por quê? Ele está baseado em quê? Né? Entende? Porque é o voto que dá a base legal e moral a essa... A essa obediência, né? Você só obedece o juiz porque ele está agindo em nome da soberania. Isso. Né? A política também. Então, quer dizer, se você assalta a soberania, o que é a política? Né? Então, ela fica um jogo. Né? E ela fica um jogo pragmático. Né? Ela não tem moralidade alguma, ela não tem substância alguma, não tem nenhum acordo aí entre as classes que montam isso. Então foi gravíssimo o que aconteceu. Né? Quer dizer, e eu não sei o que vai dar nessa coisa, porque, quer dizer, você tocou o ponto principal. A gente está vendo a rapaziada aí, atrás de Facebook, eu vejo filhas, netas, e você está tendo uma recuperação dos valores de esquerda, até eu brinco que o pessoal das catacumbas, claro. Eles estão pegando a origem, a solidariedade, a luta contra o preconceito, a defesa dos direitos da pessoa ser o que é. É gozar dessa... porque eu não via isso há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. Então, a esquerda se burocratizou, perdeu o fio da meada. É. Eu acho que está tendo uma reconstrução em cima desse ponto que você está falando. Eu acho. Né? Eu acho que a médio prazo, eu acho que a curto prazo ainda tem um susto, né? Entende? Tal, um negócio assim, né? Mas você não consegue dominar uma sociedade com base na hipocrisia e na mentira, basicamente. É isso. Né? E os caras que deram esse golpe estão mostrando uma falta de inteligência também enorme, inacreditável. E as redes sociais, embora não tenham um discurso hegemônico, elas impedem que você consiga criar uma versão única. Exatamente isso. É isso. Né? Ou seja, mantém um mínimo de chama aí de reflexividade, entende? E o que eu acho, o principal nessa história inteira, porque a grande mentira das elites foi uma mentira construída cientificamente, prestígio da ciência, Sérgio Buarque, Raimundo Fall, e tal, como se a corrupção fosse a grande singularidade cultural brasileira, que é um absurdo dizer isso, né? Entende? Quer dizer, os americanos legalizam a corrupção e tal, né? Quer dizer, a corrupção é a forma de você manipular um tolo, no fundo, né? É que esse discurso possa agora perder validade, porque ele agora ficou escancarado, entendeu? Não é? Cada vez mais. Claro, né? Claro. E aí, se você escancar o único discurso que essa elite tinha, essa elite, né, é predatória, né, tinha para transformar os interesses mais mesquinhos e torpes em suposto interesse geral. Né? Olha, a gente está querendo montar a moralização do país, entende? Que foi isso que foi construído no fundo para se contrapor ao PT. Né? Porque num país tão pobre como o nosso, o PT era para ficar aqui 50 anos, claro. Claro, né? Você ganha 70% sempre, lavada. Né? Entende? Mas aí você montou o quê? Montou o tema do moralismo. Esse moralismo agora que está mostrando como sendo hipócrita e mentiroso e falso, não é isso? Para se contrapor o tema dessa desigualdade e tal, né? Ou seja, a campanha contra a desigualdade encarnada pelo Lula, que o ódio, não é o Lula. É muito simples você achar isso, né? É o que o Lula representa. Isso. Lula representa a ascensão dos pobres, né? Entende? Você tem uma classe média, né? Que tem medo disso, né? Porque acha que vai ser confrontada depois no seu prestígio, no seu emprego. No fundo é isso. É isso, né? É isso. Entende? Né? E aí você tem o quê? Um líder que encampava um outro valor, né? A moralidade, no fundo, né? Que poderia ter o mesmo peso do que o combate à desigualdade. Porque nós somos sociedades cristãs, né? Você não pode legitimamente dizer que é contra a igualdade. Né? Não, não, você diz isso a boca pequena. Né? Depois você tomar fixa alguns, no pecador. Né? Exatamente. Né? Mas essa contraposição está mostrando hoje que ela foi hipócrita. Mentirosa, etc. Medíocre. Né? Mal montada, no fundo, né? Entende? Quer dizer, ou seja, e paga-se um preço por isso. Entende? Quer dizer, quando você é burro, no fundo, né? E tem muita gente que está agindo com muita pouca... É inteligente, você acha que o mundo é uma coisa de interesse ali, que você faz a coisa e que você não vai pagar aquilo, não vai ter consequências por aquilo, né? Se você não justifica os seus atos, você vai pagar a consequência e a conta vai vir grande, né? Entende? Maravilha, pessoal.